Legal demais, você ouviu comigo aí, a Ana Grabiela, cantando Capa de Revista, a dupla Bruno e Marrone, Show de Recaída, e a hora certa pra você aqui na Surubim AM, Surubim FM, pra você, confere comigo, a hora certa. Agora é 1:09. Atenção, senhores apostadores! Para fazer sua fezinha, não precisa andar muito. Em Surubim e região, você tem a Casa Lotérica Monte de Ouro. Aqui você faz as suas apostas e recebe o prêmio na hora. Casa Lotérica Monte de Ouro, transformando o seu sonho em realidade. Procure hoje mesmo os nossos pontos, faça a sua aposta e boa sorte! Farmácia São Mateus, aqui você cuida da sua saúde e economiza de verdade. A Farmácia São Mateus fica localizada na Rua Maria Regiane Germano, loja 1, na Rua da Banca de Revista, no centro da cidade. Compre também pelo WhatsApp ou no aplicativo Compre Sem Fila. Entregamos em Surubim e região. Se preferir, ligue 81 9616 1035. Repetindo, 81 9916 1035. Farmácia São Mateus, organização Eduardo e Sanderson. A Odonto Center, a mais tradicional clínica odontológica de Surubim, cuida de você. A prioridade hoje é qualidade de vida e ela deve começar pela boca. Visitas periódicas ao dentista evitam surpresas desagradáveis como perda dentárias precoces e tratamentos curativos mais complexos. Visitas preventivas salvam sorrisos. Aguardamos você. Odonto Center, Rua Estácio Coimbra, 76, primeiro andar, Centro Surubim. Fone 81 9 97 48 46 84. A Feira Agroecológica de Surubim acontece todas as quartas, na Praça do Estefânia, das 6 às 10 horas da manhã. Lá você encontra uma variedade de produtos que são cultivados sem agrotóxicos, preservando o meio ambiente. Feira Agroecológica de Surubim, toda quarta-feira, levando mais saúde para sua família. Prefeitura de Surubim, cuidando da nossa gente. Esta é a sua estação, a rádio que faz tudo por você. Surubim AM. Agora, operando na frequência FM, 1:11. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. Chegou aquele momento de mandar um boa tarde para você que está de rádio, ligado com a gente. Meu amigo Manuel Maradona, aí na praça de alimentação da loja da Graça e Marcel. Alô, Maradona, boa tarde, tudo de bom, meu amigo? Lá no sítio Areias de Chatinha, na zona rural do município de Casinhas. Boa tarde aí ao grande Bill de Dui, ouvindo a gente, a dona Cristiane, também o pequeno Henrique. Lá na cidade de Vertente do Lério, eu quero abraçar o grande Dilson, não é? É o popular mexerica borracheiro. Ele não pensa em quem... Minha amiga Beta do Amor, tá de rádio ligado, conectado com a gente, lá na Coab 2, lá no bairro Santo Antônio, na rua 13. Boa noite, amiga. Boa noite não, boa tarde. Já tá chegando a noite? Pra onde é que você vai essa hora? O encontro foi marcado pra noite, mas ainda é boa tarde. Alô, meu amigo Player, lá na Mata Virgem, lá na Serra, né? Friozinho gostoso. A hora certa pra você agora na cidade de Joia do Agreste, confere comigo. 1 da tarde, 13 minutos. É, Minerva, meu erro. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao teu lado bastaria. Ai meu Deus, era tudo. Eu dizia seu nome, não me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao teu lado bastaria. Ai meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Mesmo querendo, eu vejo seus erros, não há nada de novo. Ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao teu lado bastaria. Ai meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Aquele que arranca o meu traz o coração quebrado que eu coloco no meu. Use seu melhor abraço. Use seu melhor sorriso, a noite nos espera. Esquece a sua melhor roupa, se nem vai precisar dela.

Feira Agroecológica de Surubim acontece todas as quartas, na Praça do Estefânia, das 6 às 10 horas da manhã. Lá você encontra uma variedade de produtos que são cultivados sem agrotóxicos, preservando o meio ambiente. Feira Agroecológica de Surubim, toda quarta-feira, levando mais saúde para sua família. Prefeitura de Surubim, cuidando da nossa gente. Você está ouvindo Tarde Popular com Eduardo Gomes. Peça sua música. WhatsApp 81 99621 1152. Telefone 3634-1448. A gente fica agora em Surubim, 1:23. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. E a gente manda aquele boa tarde, tudo especial, e nosso amigo Hernandes Serafim. Tá ouvindo, Hernandes Serafim, está ouvindo a gente em Osasco, lá em São Paulo. Mandando aqui uma mensagem dizendo parabéns, Surubim, ganhou mais uma nova emissora de rádio, não é? Isso é bom para a população. Pessoal, agora fica bem informado, escuta a música de sua preferência. Obrigado pelo carinho da sintonia. Aí, São Paulo, grande Hernandes Serafim, mandando aquele boa tarde para o irmão Paulo, ali próximo ao Bar do Faé. Olha, atenção para o serviço de utilidade pública da Rádio Surubim. Encontra-se em nossos estúdios a carteira de trabalho, né? A carteira profissional de José Júnior da Silva Coelho, não é? Carteira, inclusive, a carteira agora das novas, né? É a carteira das novas, encontra-se aqui em nossos estúdios. Então, se você perdeu sua carteira profissional, perdeu sim, está aqui conosco. Dá uma passadinha aqui no nosso horário comercial, de 7 ao meio-dia e de 2 da tarde às 5 horas, para pegar sua documentação. É o nosso amigo, o José Júnior da Silva Coelho. Agora em Surubim, 1:25. Elias Monkenbel, a participação do Natanzinho cantando pra gente, aqui na Mais Ouvida, O Carpinteiro. Elias Monkenbel e o Natanzinho, falando de amor. Um conto de fada e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, mas vinda da terra, mas tinha certeza e nada era pra ela. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho comigo casaria. Um conto de fadas e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Diga, meu beijinho, e se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. dia. Elias Conquistel e Natanzinho, falando de amor. Você, um dia não, seus tos, não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir, de coxinha sem roupa e fazer um novo, novo pra você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recaí. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recaí. Jamais recaí. Isso é maior da pesadinha, não sabe? Semana que eu tô limpo de você. Um dia lá os seus stories, não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. E beijar sua boca e dormir, de coxinha sem roupa e fazer um love love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recair. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recair. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recair. Vamos dar mensagem outra vez, se não recair. Isso é pra nós da pesadinha, receita assim, irmão. É pra nós da pesadinha. Eu já me superei. Agora eu vou beber. Puxa, menina. Atenção, ouvintes, em 5 segundos, resultado da extração aval do horário do estado de Pernambuco. Senhores apostadores, confira agora o resultado da extração aval de Pernambuco das 13 horas. Primeiro prêmio, 8, 9, 8, 6, 8, 9, 86, Tigre. Segundo prêmio, 6315. 6315, Borboleta. Terceiro prêmio, 8351. 8351, Galo. Quarto prêmio, 9383. 9383, Touro. Quinto prêmio, 6955. 6955, Gato. Sexto prêmio, 8689. 86-89, Urso. Sétimo prêmio, 9-3-3-3. 93-33, Cobra. Oitavo prêmio, 8-1-5-8. 81-58, Jacaré. Nono prêmio, 6-5-1-3. 65-13, Borboleta. Décimo e último prêmio, 2-6-8-3. 26-83, Touro. Você conferiu o resultado da extração aval de Pernambuco? Das 13 horas. a próxima extração aval da loteria de Pernambuco, logo mais às 14h, no oferecimento da Casa Lotérica Monte de Ouro. Atenção, senhores apostadores! Para fazer sua fezinha, não precisa andar muito. Em Surubim e região, você tem a Casa Lotérica Monte de Ouro. Aqui você faz as suas apostas e recebe o prêmio na hora. Casa Lotérica Monte de Ouro, transformando o seu sonho em realidade. Procure hoje mesmo os nossos pontos, faça a sua aposta e boa sorte! Você está ouvindo Tarde Popular, com Eduardo Gomes. Peça sua música, WhatsApp 81 99621 1152, telefone 3634-1448. Agora em Surubim, cidade de Gedo Agreste, 1h33, é hora de girar com a notícia. Senhores apostadores, confira agora o resultado da extração aval de Pernambuco das 13 horas. Primeiro prêmio, 8, 9, 8, 6, 8, 9, 86, Tigre. Segundo prêmio, 6, 3, 1, 5, 6, 3, 15, Borboleta. Terceiro prêmio, 8, 3, 5, 1, 83, 51, Galo. Quarto prêmio, 9, 3, 8, 3, 93, 83, Touro. Quinto prêmio, 6, 9, 5, 5, 69, 55, Gato. Sexto prêmio, 8, 6, 8, 9, 86, 89, Urso. Sétimo prêmio, 9, 3, 3, 3, 93, 33, Cobra. Oitavo prêmio, 8, 1, 5, 8, 81, 58, Jacaré. Nono prêmio, 6, 5, 1, 3, 6513, Borboleta. Décimo e último prêmio, 2683. 2683, Touro. Você conferiu o resultado da extração aval de Pernambuco das 13 horas. ZYR 768, Surubim FM, operando em 100.5 MHz, falando para Surubim e região. Um empreendimento da família Ferreira Lima. Agora 1h35, é hora de girar com a notícia. Girando com a notícia. A previsão de conclusão total da triplicação da BR-232 está entre agosto ou setembro deste ano. O governo de Pernambuco, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, anunciou que a obra está na sua reta final, faltando apenas drenagem, paisagismo, retorno do Jardim Botânico, passarelas, ciclovias e as sinalizações. Todos os sentidos da pista já estão liberados. A obra contempla o trecho de 6,8 quilômetros de extensão e beneficia diariamente 67 mil veículos, diminuindo o tempo de viagem em até 58%, passando dos atuais 60 minutos para 25 minutos. O presidente do DER, Rivaldo Melo, fala sobre a finalização da obra. Nós anunciamos a última fase da obra, onde estão sendo realizados serviços no sistema de drenagem, paisagismo e o retorno próximo ao Jardim Botânico, e também passarelas, ciclovias e a sinalização. A obra contempla o trecho de 6,8 km de extensão, que vai lá desde a entrada da BR-101 no quilômetro 4,7 até o entroncamento com a BR-408 no quilômetro 11,5. Este trecho da BR recebe diariamente cerca de 67 mil veículos. A triplicação beneficia mais de 4 milhões de usuários, diminuindo o tempo de viagem. A obra tem sua previsão de conclusão total em agosto ou setembro deste ano e vai garantir o acréscimo de 33% de capacidade na seção viária. Isso, juntamente com os aspectos urbanísticos do projeto, significa uma redução de 1 hora para 25 minutos nos horários de pico. Isto representa uma queda de quase 60% na duração do percurso. O objetivo da triplicação é melhorar a fluidez da via, assegurando a integração dos modais de transporte, além de fortalecer a mobilidade urbana e acessibilidade dos usuários. Da Agência Rádio Sei de Notícias, Vitória Gomes. Obrigado aí a Vitória Gomes pela informação. Com a nova edição do Girando com a Notícia, logo mais às 14h. Agora 1:37. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Já de volta aqui com o programa Tarde Popular. Eu quero abraçar aqui a dona Severina. Está ouvindo a gente, né? Ela está bem parabenizando, né? Olha, Eduardo, o som agora ficou melhor. Que eu escutava no rádio AM. Ficava um pouquinho chiando, agora tá o som gostoso. Ela está nos ouvindo lá no sítio Bizarra, né? Distrito de Bizarra, em Bom Jardim. Forte abraço aí pra dona Severina e pra neta dela também, a Fátima. Ouvindo a gente, obrigado pelo carinho da sintonia. Pedindo música aí, a Fátima, que é a neta da dona Severina, pedindo música do Felipe Araújo. Também vou dar aquele forte abraço para meu amigo Almir Sulanca. Um pouquinho ressacado, né? Ontem foi dia de segunda sem lei. Mas hoje ele já amanheceu aí com o pé no batente, né? Tocando pra frente todos os compromissos e tá em sintonia conosco lá na lavanderia Victor Jeans. Forte abraço a essa galera boa e amiga aí no sítio Doquinhas, na lavanderia do nosso amigo Almir Sulanca, no sítio Doquinhas. A lavanderia é Victor Jeans, a melhor da cidade, não é? E o amigo diz, toca aí o Belmax, a gente vai tocar pra você. Mas antes, Almir, deixa eu atender aqui a nossa amiga Fátima, a neta da dona Severina, lá na cidade do Bom Jardim. Pediu pra ouvir aí o Cristiano... Ah, não. Felipe Araújo. Credo, que delícia! Felipe Araújo, Dodô Pichote. No Clube do Araújo. Credo, que delícia! Só te ver que eu já me apaixonei. Nem precisou de muito bate-papo. No primeiro contato eu já fui ladeira abaixo. A gente nunca sabe se um dia vai encontrar o amor à primeira vista. Credo, que delícia. Uma pessoa dessas na minha vida. Exatamente tudo que eu queria. A gente se amando todo dia. Credo, que delícia. Uma pessoa dessas na minha vida. Exatamente tudo que eu queria. A gente se amando todo dia. Credo, que delícia. Só te ver que eu já me apaixonei. Nem precisou de muito bate-papo. No primeiro contato eu já fui ladeira abaixo. A gente nunca sabe se um dia vai encontrar o amor à primeira vista. Credo, que delícia. Uma pessoa dessas na minha vida. Exatamente tudo que eu queria. Pessoa dessas na minha vida. Exatamente tudo que eu queria. A gente se amando todo dia. Credo, que delícia. Que delícia. A gente se ama. Quando acontece desse jeito é bom demais. Fica gostosinho, né? A gente se amando todo dia. Credo, que delícia. Uma pessoa dessas na minha vida. Exatamente tudo que eu queria. Todo dia, credo, que delícia. Muito bom, que delícia. chego a tocar na sua mão. Cantar, cantar a beleza da vida me faz querer teu coração. Por que será? Por que será? Que a noite é tão linda como você. Olhar o mar e o mistério da lua e deixa tudo acontecer. Daqui do alto eu te vejo, mas daqui do alto eu te desejo, mas daqui do alto eu te quero, mas daqui do alto. Seria do mar, precisa do céu, quero namorar. E menina, me dá teu amor. Do madrugada já clareou. Clareou. E menina, me dá teu amor. E madrugada já clareou. Obrigado demais, ritmo gostoso, não é? Ritmo baiano, aí, Belmax, né? A música é Menina, me dá seu amor. Aí foi a solicitação do Almir Sulanca, que ele ofereceu a toda a galera boa e amiga, e curtindo o nosso programa na lavanderia Victor Jeans, lá no sítio Doquinhas. Forte abraço, boa tarde, tudo de bom pra você aí, o Almir Sulanca. Tivemos também o Felipe Araújo, credo, que delícia. Foi para ouvinte, não é? A Fátima, neta da dona Severina, lá em Bizarra, distrito do Bom Jardim. Boa tarde, agora 47 minutos. Agora, A Drogaria Surubim conta com o programa de beneficiamento de medicamentos contínuos para nossos clientes. Preços baixos de verdade é na Drogaria Surubim. Venha, faça já seu cadastro e tenha super descontos na compra de seus medicamentos de uso contínuo. Isso mesmo, medicamentos com preços direto de fábrica só na Drogaria Surubim. Drogaria Surubim, os melhores preços em medicamentos éticos, genéricos e similares. Drogaria Surubim, fone 3634-1060. A Rádio Surubim apresenta às terças, quartas e sextas, das 19 às 20 horas, o programa da Matriz de São José, Vinde e Vede. Contamos com a sua audiência. A Odonto Center, a mais tradicional clínica odontológica de Surubim, cuida de você. A prioridade hoje é qualidade de vida e ela deve começar pela boca. Visitas periódicas ao dentista evitam surpresas desagradáveis como perda dentárias precoces e tratamentos curativos mais complexos. Visitas preventivas salvam sorrisos. Aguardamos você. Odonto Center, Rua Estácio Coimbra 76, primeiro andar, Centro Surubim. Fone 81 99748 4684. Atenção Surubim região, para tratar das doenças como hepatites, gastrites, úlceras, esofagite, pancreatite, entre outras, o médico gastroenterologista Dr. Estênio Salles está atendendo na Clínica São Camilo do Hospital São Luís. Ele também está realizando exame de endoscopia com imagem. Agende já sua consulta na Clínica São Camilo do Hospital São Luís pelo telefone 3634-1664. O calçamento de ruas traz mais mobilidade e qualidade de vida para a população. No loteamento Baraúnas, mais 3 ruas foram entregues. Entre elas, a rua da Dona Maria Pequena. Olha, eu agradeço a Prefeitura de Surubim por ter feito esse trabalho tão maravilhoso aqui na Baraúna. Passou nossa rua, que vivia, a gente vivia tudo dentro da lama. E hoje em dia está a rua calçada. Prefeitura de Surubim, cuidando da nossa gente. Tarde Popular, tocando todos os ritmos. Agora em Surubim, a hora certa, 1 da tarde, 50 minutos. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. Pois é, gente e amiga, deixa eu dar aquele boa tarde todo especial para minha grande amiga, ouvinte, né? Tá com a família ouvindo a gente, e a Dona Mariquinha, lá no sítio Pedregulho, na cidade pertinho do Lério, né? Mandou uma mensagem aqui, né? Diz que tá lá, curtindo a gente, ó, perguntando, nunca mais que eu apareci. Falta de tempo, não é, Dona Tereza, é Dona Mariquinha? É a falta de tempo, não é? Quem sabe, essa semana eu vou fazer uma visita também a um grande amigo lá na cidade pertinho do Lério, porque quem sabe se der tempo eu dou uma passadinha aí, não é? Depende só do tempo, viu? Não tô lhe prometendo. Posso te dar. A outra Mariquinha também tá cobrando aqui, lá no bairro da Bela Vista, aí, próximo à passagem molhada, né? Na chegada ali, próximo à Santa, lá no bairro da Bela Vista, o Popular Salgado. Que faz sofrer. Manda aquele boa tarde também pra meu amigo Jota Encanador, lá no bairro Santo Antônio, tá ouvindo a gente. E rádio ligado com a gente na Coab 2, aí no bairro Santo Antônio, a grande ouvinte, né? É a Berta do Amor. Alô, Berta, como é que estás, garota? Tudo de bom pra você, meu amiga. Obrigado pelo carinho da sintonia. Eu tô nas duas, viu, Eduardo? É, diz que tá nas duas, né? No AM e no FM. Berta do Amor, Rua 13, Coab 2. Obrigado pelo carinho da sintonia. Abraçar também meu amigo Beto Mecânico, não é? Lá na rua

Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, Senhora. Ligado demais, né, gente? Nossa Senhora! Roberto Carlos cantou no quadro Encontro com o Rei Roberto Carlos. Amanhã tem mais o partir da 1 da tarde, né? O quadro Encontro com o Rei. A hora certa pra você agora. Uma da tarde, não. 2 da tarde pontualmente, né? Quer dizer, 1h59, mas o ponteirinho pulou. Agora já é 2 da tarde. Na cidade de Joia do Agreste, é hora de girar com a notícia. A Universidade de Pernambuco amplia o sistema de cotas para cursos de graduação para estudantes vindo das escolas públicas para o processo seletivo de 2024. A instituição reservará 40% das vagas para serem ocupadas por estudantes de escolas públicas, estaduais, municipais ou federais, que tenham cursado integralmente, exclusiva e regularmente os anos finais do 6º ao 9º ano e todos os anos do ensino médio, comprovado no ato da matrícula, como explica o pró-reitor de graduação da UPE, o professor Hernani Martins. Cotas essas que são sociais, destinadas a estudantes oriundos de escola pública, estadual, municipal ou federal. As vagas no ensino de graduação da universidade agora passaram a contar com a reserva de 40% para esses estudantes, que serão divididos em 12 estratos. Um estrato para estudante que tem renda per capita de até um salário mínimo e meio, e o outro estrato para qualquer estudante que tenha qualquer renda. Isso é feito por uma autodeclaração e esse é um passo importante na comissão instituída que vem estudando as cotas na universidade desde sua implantação em 2004 para que a gente avance no sentido das ações afirmativas. O quantitativo até o último processo seletivo para ingresso de 2023 foi de 30%. Da Agência Rádio C de Notícias, Larissa Aguiar. Obrigado a Larissa Aguiar. Uma nova edição do Girando com a Notícia. Logo mais às 2 da tarde, mais 30 minutos, aqui na Surubim FM. ZYR 768, Surubim FM. Operando em 100.5 MHz. Falando para Surubim e região. Um empreendimento da família Ferreira Lima. Você está ouvindo Tarde Popular com Eduardo Gomes. Peça sua música. WhatsApp 81 99621 1152. Telefone 3634-1448. Agora é 2 da tarde e mais 6 minutos. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado. 2 da tarde, 6 minutos. Boa tarde, galera amiga. Olha, hoje, terça-feira, dia 30 de maio, chegando para mais um programa Tarde Popular, na sua segunda parte, né? Nossa segunda parte, a gente atende aí a todos os ouvintes, né? A todos os gostos. Você solicita a música de sua preferência e nós tocamos. Aqui nós tocamos, não trocamos, tá certo? Tem ouvinte no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, é Lucy Craig. Lucy Craig da rua Jerônimo Heráclio, boa tarde. Como está você? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Teve doente esse final de semana, foi? Não. Ah, não ligou quinta, não ligou sexta. Ah, foi meu telefone deu problema. Ah, o telefone deu problema, né? Seu telefone estava com caixa-brema, não era isso? Era. É, pra mim você não tinha ligado por outra coisa, por outro motivo. Eu pensei, que você estava doente, aí eu digo, a Lucy Craig não me ligou. Não me ligou na quinta, nem na sexta, não é? Eu esperei, tanto a Lucy Craig, que liga todos os dias na abertura desse programa. A primeira pessoa a ligar é você, né, Lucy Craig? Fez falta, não foi? É, fez falta. Aí eu tava aguardando, sabe o que, Lucy Craig? Final de semana foi meu aniversário, eu digo, a Lucy Craig vai ligar para desejar pelo menos o aniversário ao grande amigo dela, mas fez falta, viu? Foi. Tentei, mas não consegui. É, não tentou, mas não conseguiu. O telefone estava com defeito. É. Me engana que eu gosto. Lucy Craig, qual a música de hoje, minha amiga? Eu quero ver Evaldo Freire, Minha Jangada. Minha Jangada com Evaldo Freire. Pode oferecer. Pro meu irmão Luiz Antônio, pra minha cunhada Rosália, pra Dava da Olida, pra Sodeda, pra Macarrão, pra Jurandi, pra Zé Benino, pra esposa dele, Dona Bia, pra Dona Mita, pra Ivaneide Lopes, pra você e todo mundo que tá ouvindo. Passou em nosso carteiro, como é assim, em nosso carteiro, né? Também pra Odeda Barbeiro, né? É, pra sua Deda também, eu não falei nenhum. Não, esqueceu do Deda Barbeiro. Você tá ficando meio esquecida das coisas, não é? É, tô perdendo a memória. É a idade. Tá namorando demais. Eu não. Você não gosta de namorar? Não. Não? Tô namorando do meu patrão. É muita quebra-cabeça. Aí eu fico doidinha com ele. Eita, deixa o patrão pra lá, viu? Aí a bronca aumenta. Deixa quieto, um forte abraço, um cheiro no teu coração, viu, Lucy Craig? Tá, pra você também, tudo bom. E a gente vai lá, só de boa, Evaldo Freire, Minha Jangada. Você um dia vai saber o que perdeu. Os meus carinhos agora já não são mais seus. Quando lhe vi, senti nascer um novo amor. O meu pobre coração por você se apaixonou. Quando notei que você não me amava, ao contrário, me odiava, tudo agora se acabou. Quando notei que você não me amava, ao contrário, me odiava, tudo agora se acabou. Mas um dia você vai se lembrar dos momentos lindos que passamos no mar. Minha jangada em velocidade ia, quando ouvi você dizer, agora vou lhe beijar. Senti seu corpo em meu corpo se aproximando, e tudo foi se passando nas ondas do mar. Quando notei que você não me amava, ao contrário, me odiava. Tudo agora se acabou. Quando notei que você não me amava, ao contrário, me odiava. Tudo agora se acabou. Quando notei que você não me amava, ao legal demais, Sérgio Chimiga, Ronaldo Adriano, saia já desta casa. Tivemos também a música do Evaldo Freire, Minha Jangada. Aí o Almir Sulanca liga pra gente, manda aquela mensagem. Olha, depois dessa música do Evaldo Freire, o jeito é tomar uma. Aí eu coloquei a música do Ronaldo Adriano, Saia Já Desta Casa. A Missulanca pegou o beco. Ele pegou o beco, já tá correndo pra lá, olha só. Eita, Fremilock, Emanuel Maradona, lá na Praça da Alimentação, acompanhou também o Almir Sulanga, viu? Eu não posso fazer nada, rapaz. Essa música mexe com os corações apaixonados, tá? Você lembra de quem, Almir? Você lembra de quem, Maradona? Deixa quieto que eu não quero dizer não, viu? Agora 2:17. Agora, a Drogaria Surubim conta com o programa de beneficiamento de medicamentos contínuos para nossos clientes. Preços baixos de verdade é na Drogaria Surubim. Venha, faça já seu cadastro e tenha super descontos na compra de seus medicamentos de uso contínuo. Isso mesmo, medicamentos com preços direto de fábrica só na Drogaria Surubim. Drogaria Surubim, os melhores preços em medicamentos. Medicamentos éticos, genéricos e similares. Drogaria Surubim. Fone 3634-1060. A Odonto Center, a mais tradicional clínica odontológica de Surubim, cuida de você. A prioridade hoje é qualidade de vida e ela deve começar pela boca. Visitas periódicas ao dentista evitam surpresas desagradáveis como perda dentárias precoces e tratamentos curativos mais complexos. Visitas preventivas salvam sorrisos. Aguardamos você. Odonto Center, Rua Estácio Coimbra 76, primeiro andar, Centro Surubim. Fone 81 99748 4684. Atenção Surubim região, para tratar das doenças como hepatites, gastrites, úlceras, esofagite, pancreatite, entre outras. O médico gastroenterologista Dr. Estênio Salles está atendendo na Clínica São Camilo do Hospital São Luís. Ele também está realizando exame de endoscopia com imagem. Agende já sua consulta na Clínica São Camilo do Hospital São Luís pelo telefone 3634-1664. A Feira Agroecológica de Surubim acontece todas as quartas, na Praça do Estefânia, das 6 às 10 horas da manhã. Lá você encontra uma variedade de produtos que são cultivados sem agrotóxicos, preservando o meio ambiente. Feira Agroecológica de Surubim, toda quarta-feira, levando mais saúde para sua família. Prefeitura de Surubim, cuidando da nossa gente. Tarde Popular, tocando todos os ritmos. Duas da tarde, 20 minutos. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. Mandando aquele boa tarde todo especial para os familiares do senhor João da Cebola, lá no sítio Catolé de Mitônio, na zona rural do município de Casinhas. Minha amiga Fátima, né? A Fátima lá do bairro São José ligando pra gente, pedindo música do Amado Batista para oferecer para as filhas, para os netos, para todos da família. A Fátima da Coxinha, viu? Minha amiga Fátima da Coxinha. Forte abraço, né? Tá precisando fazer uma encomenda de doces e salgados? Procura aí a Fátima da Coxinha, lá no bairro São José. Tudo de bom, um abraço! Ele não pensa. Dá aquele boa tarde também para meu grande amigo Manuel do Bolo, lá na rua Severino Apulio Cavalcante, na fábrica de bolos e doces Esperança. Tá lá, retransmitindo o nosso programa em alto e bom som. Grande Manuel do Bolo, né? Ei, rapaz, ele quer ouvir aí o Genival Santos, Livro Aberto. Forte abraço, a Fátima da Coxinha, que é o Amado Batista, e meu amigo, rapaz, o Daniel, negão, é Samuel, rapaz, é o Samuel. O Daniel era um grande amigo meu, que era irmão do Samuca, e que Deus o tenha, não é isso? Então, forte abraço aí para o Samuel, a esposa Rose, lá na rua Sargento Arthur, no bairro São Sebastião. Na Avenida São Sebastião, eu quero abraçar também a professora Eliane e meu grande amigo João, todas as tardes, aí de rádio ligado com a gente. Vamos agora até a rua Evaldeza de Oliveira Cabral, porque o seu Bio Crente, né, o Bio da Verdura, acabou de chegar da Seacra, lá em Caruaru. Já mandou um zap aqui para a nossa produção, dizendo que está descarregando o caminhão de verduras. Atenção, minha amiga dona de casa, quer comprar verduras fresquinha na hora? Procura aí o Bio Crente, o Bio da Verduras. E tem mais essa, o coentro e alface, é, na hora que você for comprar, ele retira do leirão. Deus tem negócio de comprar verdura bichada, verduras murcha, não. É o grande Bio Crente, o Bio da Verdura, aí na rua Valdilzio de Oliveira Cabral, bairro São Sebastião. Alô, meu amigo Josa. Josa está lá na loja de móveis, está sempre de rádio ligado com a gente, aí na rua Manuel Fernandes de Oliveira, vendendo móveis usados, mas em perfeito estado de conservação. Grande Josa, forte abraço para você, para dona César e também para Nilson Folhas. Vamos atender quem? Primeiro, o Manuel do Bolo. É, Manuel do Bolo aí da rua Severino Apulio Cavalcante, lá na fábrica de doces e bolos Esperança, com a música do Genival Santos, Livro Aberto. E que não sirvo pra você. Sorria deste homem que te ama, deste ser que não te engana e sofre sem merecer. Sorria do que a vida lhe oferece. A gente tem o que merece. Eu tenho pena de você. Espero que tudo pra você dê certo, pois o mundo é um livro aberto. Ensina quem não sabe ler. Ensina quem não sabe ler. machucado por uma coisinha linda. Ela vai partir pra longe daquilo na tarde que finda. Ela vai partir pra longe daquilo na tarde que finda. Ao nos despedir com um forte abraço e um beijo de adeus, vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus. Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando o rostinho seu. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu. Aí, legal demais. A música do Amado Batista, Sua Partida, foi para a amiga ouvinte, a Fátima da Colchinha, lá do bairro São José, ouvindo a gente, que dedicou para as filhas, para as netas e para todos os ouvintes da Surubim FM. Tivemos também Genival Santos. Aí foi para o grande Emanuel do Bolo. Livro aberto, olha a hora certa. Agora em Surubim, a cidade joia do Agreste, você confere comigo. 2:30. Atenção, ouvintes. Em 5 segundos, resultado da extração aval do horário do estado de Pernambuco. Senhores apostadores, confira agora o resultado da extração aval de Pernambuco das 2:00. Primeiro prêmio, 3, 6, 7, 8, 36, 78, Peru. Segundo prêmio, 5, 1, 6, 2, 51, 62, Leão. Terceiro prêmio, 2, 2, 5, 4, 22, 54, Gato. Quarto prêmio, 5, 0, 0, 4. 50-04, Avestruz. Quinto prêmio, 5-8-4-0. 58-40, Coelho. Sexto prêmio, 3-5-2-5. 35-25, Carneiro. Sétimo prêmio, 6-1-2-0. 61-20, Cachorro. Oitavo prêmio, 7-6-5-0. 76-50, Galo. Nono prêmio, 8-2-4-4, 82-44, Cavalo. Décimo e último prêmio, 7-4-7-7, 74-77. Você conferiu, 70-74-77, Peru. Você conferiu o resultado da extração aval de Pernambuco das 14h. A próxima extração da Loteria Aval de Pernambuco, logo mais às 16h, num oferecimento da Casa Lotérica Monte de Ouro. Atenção, senhores apostadores! Para fazer sua fezinha, não precisa andar muito. Em Surubim e região, você tem a Casa Lotérica Monte de Ouro. Aqui você faz as suas apostas e recebe o prêmio na hora. Casa Lotérica Monte de Ouro, transformando o seu sonho em realidade. Procure hoje mesmo os nossos pontos, faça a sua aposta e boa sorte! Agora 14h33, é hora de girar com a notícia. Girando com a notícia. O Detran Pernambuco informa que quem perdeu a placa do veículo em meio aos alagamentos deve fazer a solicitação de nova placa. Para a dianteira, não é necessário realizar vistoria prévia. Já no caso da traseira, só é possível obter a ordem de emplacamento após a realização de inspeção veicular, ou seja, vistoria. O serviço está sendo disponibilizado sem agendamento até o dia 7 de junho de 2023. Para realizar essa troca, deve estar atualizada no padrão Mercosul, como explica o especialista de trânsito Emanuel Silva. O Detran de Pernambuco disponibilizou um prazo de 10 dias úteis sem agendamento para realizar a solicitação da ordem de placa e se dirigir até uma casa de placa para confeccionar uma nova. É necessário ressaltar que, se o usuário perdeu a placa dianteira do veículo, não vai ser necessário fazer uma vistoria veicular. Porém, se a placa foi a traseira, será necessária uma vistoria para que seja emitida a ordem de placa. Caso o usuário tenha perdido uma placa no padrão anterior, a placa cinza, será necessário obrigatoriamente fazer uma vistoria para mudar a placa para o padrão Mercosul. Mesmo se a placa for no padrão Mercosul e o usuário perder a placa traseira, será necessário realizar uma vistoria para poder emitir a ordem de placa. O Detran Pernambuco enviou um ofício circular para entidades fiscalizadoras do Sistema Nacional de Trânsito, para que durante a abordagem de fiscalização de trânsito, considerem esse prazo. Outras informações no site detran.pe.gov.br. Repetindo, detran.pe.gov.br. Da Agência Rádio C de Notícias, Larissa Aguiar. Obrigada, Larissa Aguiar, e pela informação. ZYR 768, Surubim FM, operando em 100.5 MHz, falando para Surubim e região, um empreendimento da família Ferreira Lima. Agora 14h35. Aí de volta com o nosso programa Tarde Popular, mandando aquele forte abraço para nosso amigo Macarrão, aí no bairro São Sebastião. Um abraço para Zé de Nino. É, Zé de Nino é o pai de Macarrão. Macarrão disse que ele não é sogro, considera como pai. Tudo bem, né? Cada um faz o que pode, né, Macarrão? Então, boa tarde aí para você. Boa tarde também para o grande Jurandir, o cabeça de melancia. Eita, ele agora vai me pegar, não é? Mesmo assim, boa tarde, viu? Jurandir, tudo de bom pra você. Lá na rua Antônio Bento da Silva. Boa tarde para o seu Pedro Pedreiro, pra esposa dele, dona Mariquinha. E também pra o Davi, o tricolor arretado. Um forte abraço pra galera boa e amiga aí curtindo o programa. Chegando por aqui agora, viu? A galera boa e amiga lá no Bar dos Doidos. Olha o nome do bar. Bar dos Doidos, lá na rua Antônio Bento da Silva. Abraçar também minha grande amiga, dona Anitta. Está ouvindo a gente? Na a rua João, não é João Batista, é na rua Lourenço Ramos da Costa. Na rua João Batista, é o nosso amigo Eglisomar, é o Bazinha, tá ouvindo a gente. Ainda na rua João Batista, mandar um forte abraço pra Renato Celular. A galera é boa, né? A galera é boa, arretada, curtindo a gente, obrigado aí pelo carinho da sintonia. Daqui a pouquinho tem o alô aí, pessoal das oficinas, né? Alô, meu amigo Josa, do Bolo, ouvindo a gente no bairro São José. Rádio ligado agora é dois rádios. Era só um rádio e agora é dois. Ele liga um no AM e outro no FM. É pra escutar. Bota um rádio no ouvido, outro no outro. Pra ver. É uma briga danada, não é, Josa? Forte abraço pra você, pra sua esposa. Forte abraço pra todos os funcionários aí na fábrica. É o grande Josa do Bolo. Não chore mais. Alô, minha amiga Marisa. A Marisa está ouvindo a gente lá na rua Severino Clemente de Arruda, aqui no Centro Surubim, próximo aí à Escola Severino Farias, mandando boa tarde para os familiares, principalmente para o tio dela. É o Lula Alexandre, que está ouvindo a gente lá no sítio Taep. Lula Alexandre, a esposa, a dona Durinha, a Carla, a comadre Sandra. Boa tarde para você, viu, comadre? Boa tarde. Melhorou? É, estava com a virose também, não foi? Além da virose, vem aquele incômodo na garganta, passei por isso, fiquei 3 dias aí, encostado, mas graças a Deus, aos poucos estou me recuperando, né? Tô 100% ainda não, mas dá pra levar, né? Meu compadre Macito também tá meio piongo, né? O meu afilhado, o Marcelinho, alô Luiz Carlos, não é? O Luiz do Taep, toda a galera boa e amiga, né? A Carla, não é? O Lampião, enfim, essa família maravilhosa que eu curto até demais. Agora, 2:38. Augusto César, ela acabou comigo. Amiga, eu te chamei aqui, preciso me desabafar. Eu não aguento mais fingir, a minha vida é chorar. Amigo, ela foi embora, quebrou todo o meu coração. Eu sei, ela não mais se importa se eu vivo aqui na solidão. Se ela já tem outro alguém, eu juro que não sei também, mas deve estar melhor que eu. Foi ela quem me disse adeus. Amigo, ela acabou comigo. Ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração. Agora não vou mais chorar, mas tudo que ela fez comigo, um dia também vai pagar. Brincou com os meus sentimentos, não respeitou minha paixão. Por ela eu já fiz de tudo, e agora tô aqui no chão. Ela já tem outro alguém, eu juro que não sei também, mas deve estar melhor que eu. Foi ela quem me disse adeus. Amigo, ela acabou comigo. Ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração. Amigo, ela acabou comigo. Ela me

Agora em Surubim, 2:47. É legal, de volta, né? De volta com o programa Tarde Popular. Mandando aquele boa tarde todo especial para a galera boa e amiga curtindo o nosso programa lá na Avenida São Sebastião. Pessoal aí da Calçada da Fama, não é? É a calçada do Independência Futebol Clube. Vê que galera retada. É Dionísio da Compensa, é Antônio Barbinha, é Braz Eletricista, é quem mais, rapaz? Bill da Ambulância, é João Goiaba, é até o Rubinho tava lá ontem, Rubinho. Ah, coisa boa. Beleza? Galera boa aí, amiga. Alô, Sargento Newton, também está ouvindo a gente lá na Rua Estela Mota, no bairro São Sebastião. Abraçar também o Manuel e Elaine, também lá da Estela Mota. Vamos agora aqui para a telinha do computador, na telinha do computador. Boa tarde, Eduardo Gomes. Aqui é o Bill de Dui, grande Bill de Dui. Ele se está ouvindo a Surubim FM, lá no sítio Areia de Chatinha. Um abraço para você, Bill de Dui. Um abraço para a dona Cristiane e também para o pequeno Henrique. Tem mais aqui ainda no computador. Atenção, não é? A terceira noite do novenário, nesta terça-feira, dia 30 de maio, penúltimo dia do mês. Noiteiros de hoje, do novenário da festa do São Marcelino Champiá. Noiteiros, Centro Educacional Antônio Leal Filho, Creche Municipal Josefa Francisca de Arruda, Polo USD de Surubim, PSF, lá do bairro São José, Prefeitura Municipal Surubim, Câmara de Vereadores e CRAS, o Manuel Camelo da Silva. É os noiteiros de hoje, na terceira noite do novenário da festa do padroeiro do bairro São José, São Marcelino Champagnat. E agora vamos aqui que tem ouvido querendo falar conosco. Alô, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Aqui é Jean de Lagoa Nova. Quero lhe parabenizar pelo seu aniversário de domingo. Obrigado. Um abraço para você, que Deus te dê bem muitos anos de vida, com muita saúde, o resto a gente corre atrás, né? Com certeza. Aí eu quero ouvir Nathalie, os Fíveres, aí você oferece aí a minha esposa Neguinho, a meus filhos, a minha irmã Mita, a minha irmã Mariquinha, a Boi Vaqueira, a Cafezinho, a Wanda, a Carlinho de Santa Maria, a Doura dos Doquinha, a Matata em Marchante e a seus Caséis. Um abraço, tchau. Um abraço também para você, minha grande amiga Jane, aí em Sítio Lagoa Nova, lá na Xando Marieiro. Quero mandar uma boa tarde aí para o seu Xunguinha, lá na Xando Marieiro, e também agradecer, viu, Xunguinha? Ontem foi muito corrido, não deu para a gente agradecer, mas obrigado pela lembrança que você teve aí da passagem do meu aniversário, não? É o Xunguinha, lá da Chão do Marinheiro. Boa tarde também para Dia Inácio e seu Manoel Ouro, ouvindo a gente em Lagoa de João Carlos, Frei Miguelinho. Ainda tem mais coisa aqui na telinha do computador. Daqui a pouco a gente fala que é o pessoal das oficinas, sempre ligado com a gente. Mas antes de tocar a música da Jane, deixa eu mandar uma boa tarde aí para o meu grande amigo, companheiro de trabalho, o Daí Oliveira, não é? Com sua loja de rações para o seu pet, em rações, para o seu animal de estimação. Pode ser um gato, um cachorro, um passarinho, até uma cobra. Tem ração aí para cobras também, olha aí. Ah, meu Deus do céu. Qual é o nome daquele passarinho que gosta de ficar rodando uma pelopsita, não é isso? Ele tem ração para isso também. É, canário do Império. Procure aí o Daí Oliveira, lá em rações e variedades. Grande Aldair Oliveira. Vamos atender aí agora a nossa amiga Jane com a música dos Fíveres, cantando pra gente, Nathalie. Tudo é triste em meu viver, não consigo nem sonhar. Te perder, pois teu amor Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui. Nathalie, sem amor, que farei? Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer. Foi tudo em vão, não sei viver sem ti. Amigo Samuel Pedreiro. Alô, Samuca, boa tarde, viu? Tivemos também a música dos Fíveres, Nathalie, foi pra minha amiga Jane, foi também pra Dourinha, lá do sítio Doquinhas, não é? E, rapaz, Que coisa boa a música aí que acabamos de ouvir, não é? Legal mesmo, gostei. O Índio Apaixonado cantou pra gente. Finalzinho aqui do programa, o nosso companheiro, o Daí Oliveira, ele disse que danado de ração de cobra. Ele tem ração pra coelho, pra lebre, pra cobra não. É, foi Chico Pereira que disse, ele vende até ração pra cobra, viu, o Oliveira? Mas não, ele ligou pra mim, tem ração pra peixe também, não é pra peixe, é pra coelho, pra gato, cachorro, aí tá certo. Passarinho, mas danado de cobra. Deixa a cobra pra lá, deixa a cobra pra lá. Ô, Daí Oliveira! Ele tá dizendo que hoje é o aniversário do grande Adelmo Soares, não é? Primeiro treinador do Surubim Clube, é, na gestão do ex-prefeito Murilo Barbosa. Não é assim, né? Não, Oliveira? Então, um abraço pra você, viu? Olha, finalzinho do programa, vamos abraçar a galera boa e amiga aí das oficinas. Alô, Biá! Boa noite pra Biar, rapaz. Boa noite, meu amigo Biar. Tuquinha, é o filho do Zé da Velha. Tua música já tá por aqui, viu, Zé da Velha? É, Tuquinha. Genilson da Oficina. Chico da Oficina, não é? Chico Pintor, Chico Luterneiro. Lá no bairro São Sebastião, na rua Almirante Antônio Heráclito. Aloquinho, boa tarde. Tá na escuta. Zé Branco da Oficina. Bill de Josino e muitos outros que estão aí na escuta do nosso programa, obrigado pelo carinho da sintonia. E pra gente fechar com chaves de ouro, Zé da Velha ligou agora no final do programa querendo ouvir a música Descida. Essa música vai pra Zé da Velha e também para o professor Heraldo, lá da Avenida São Sebastião. Zezo canta Descida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor. Os seus carinhos não me faz dormir. Me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novela e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Você se esqueceu. Dentro dessa casa eu existo. Que em 92 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas os incomodados é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou fica comigo. Se vai me respeitar como marido, que desse jeito eu não estou aguentando. Decida e pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra perceber o quanto ainda te amo. Sofá, e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo.